Introdução Workshop 606. Como a vida é criada a partir dos campos. Faísca da vida. Útero pré-definido. As emoções modificam o DNA. Alma implantada no útero. Armagedom agora. O conhecimento não falhará. O workshop de hoje teve como objetivo principal nos ajudar a compreender como os campos magnéticos interagem para criar vida. A ciência atual não tem qualquer compreensão sobre isso, talvez seja por isso que o Sr. Cash está se concentrando muito nos gráficos do sistema de plasma da Fundação Cash, para que ele possa assim nos ajudar a compreender isso de uma forma científica. Há alguns anos, quando ele começou a nos ensinar a ciência do plasma, eles costumavam mostrar o vídeo de dois raios ou campos magnéticos viajando no espaço, e depois de serem atraídos um pelo outro, eles começavam a gerar um ao redor do outro, e então uma luz brilhante piscava. E ele se tornava um plasma como o nosso Sol. Esse é o padrão básico de como toda a vida é criada no universo e está faltando em nossa educação de hoje. Temos apenas o óvulo espermatozoide, que no estado material parecem algo diferente. Eles não parecem girar um ao redor do outro. Então nossa linha de pensamento não facilita a nossa compreensão do plasma. Na ciência do plasma, quando dizemos que os campos magnéticos interagem entre si, essas são interações invisíveis no nível da energia. É como na eletricidade, que não podemos ver ela, mas podemos ver seus efeitos e usar instrumentos para medi-la. Quando falamos da alma, nos referimos a essa energia, que no plasma é o campo magnético em movimento. Os gráficos mostrados e explicados nesses ensinamentos são essa energia que está interagindo e criando essa manifestação física do que chamamos de estado de matéria. Para entender melhor esses gráficos, devemos saber que um ser humano é composto pela alma do homem, alma da fisicalidade e uma fisicalidade. Este é o mesmo padrão da Trindade em toda a criação. E neste workshop, há dois tipos de gráficos, um com linhas coloridas representando a alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade, e outro com pontos que representam a energia, e eles aparecem em áreas do gráfico que representam as mesmas três entidades. É importante usarmos nosso sentimento e imaginação para compreender os segredos da vida, e com esse conhecimento, seremos capazes de viajar e viver no universo. Após 40 anos ensinando isso aos humanos, o Sr. Cash conheceu um cientista pesquisador na área de como a vida é criada, e ele trouxe algumas novidades chocantes. O cientista disse que quando ele junta um óvulo espermatozoide, eles veem um flash de luz e é assim que eles sabem que o processo da vida começou. Não ouvimos falar sobre isso porque isso não se encaixa no que eles querem que acreditemos. Então eles escondem esse conhecimento do público assim. Portanto, alguns cientistas sabem disso, mas não sabem o que isso significa. Ou eles inventam uma razão química para acontecer isso. O Sr. Cash continuou explicando a ele que essa é a faísca da vida, que ocorre sempre que dois campos magnéticos interagem entre si e criam um plasma. Este é o mesmo flash de luz que é mostrado no vídeo de dois campos magnéticos interagindo para se tornarem um plasma. É também assim que se forma o que chamamos de luz do dia. Os campos do Sol interagem com os campos da Terra na atmosfera superior e criam a luz do dia. É o mesmo padrão de plasma em toda a criação, e agora temos a confirmação disso por um cientista do estado da matéria. Usando esse conhecimento, passamos para como a vida física é criada neste planeta. Para obter provas desse padrão, usaremos o que acontece na natureza. No passado, sempre que víamos um raio, pensávamos que ele se formava no céu e atingia a Terra. Depois que os cientistas estudaram isso mais cuidadosamente, eles descobriram que o raio, na verdade, ele começa no solo e sobe para o céu. O Sr. Cash deu uma explicação do ponto de vista do plasma. A fisicalidade, ela começa no solo com uma quantidade mínima de energia que sobe e inflama o raio no céu para que ele desça. Isso também traz a alma do planeta para dentro disso. Uma árvore ela se ergue como uma antena para inflamar isso. Ou se uma pessoa tem um pensamento e uma emoção sobre isso, ela será atingida por um raio, cuja força do campo magnético age como um inflamador e traz o raio assim para baixo, o que ele chamou de iluminação. O padrão da vida é que uma fisicalidade se forma no estado da matéria e chama o Criador ou as energias universais. Ela diz: estou aqui, me alimente. E a alma do Criador responde enviando energia e iluminando a alma. Então ele apresentou um vídeo de 3 minutos mostrando como a vida se forma quando adicionamos a energia do sistema de plasma à nossa energia. Os pontos ou energias começam a se formar na área da alma da fisicalidade e gradualmente se formam na área da fisicalidade. Depois disso, eles sobem para a alma do homem. A maneira como eu entendo é que quando as energias começam a se reunir, elas primeiro formam a alma da fisicalidade dessa entidade. Então começam assim a formar a fisicalidade e ao mesmo tempo se conectam à alma acima, que se conecta à alma do Criador. Este é o padrão básico de como a vida se forma no universo e em quase tudo. Este é o mesmo padrão de quando uma buscadora de conhecimento fez uma pergunta sincera e profunda ao Sr. Cash na semana passada. A fisicalidade se conectou à alma da fisicalidade e enviou energias para a alma do homem, que então recebeu a energia da iluminação da alma do Criador. Se conecta à energia universal através de hidrogênio, isso. É isso que vai acontecer com a humanidade e como vamos mudar este planeta. As unidades redes de uma nação vão conectar todo o planeta a uma alma da fisicalidade, e essa alma vai chamar a alma do Criador para alimentá-la, e vamos obter assim a iluminação através da alma. É por isso que ele está explicando todos estes gráficos, para que entendamos cientificamente o que vai acontecer na fisicalidade, e não vamos descartar isso chamando isso de uma mágica. Se os campos magnéticos gravitacionais do ambiente afetam o tipo de criança que é produzida, então por que quando uma mulher chinesa vai para a África, ela dá à luz a um bebê chinês e não a um bebê africano? Hoje o Sr. Cash esclareceu que é porque o útero em si ele está pré-configurado ou pré-definido para produzir um bebê chinês. Isso significaria que, com todas as outras coisas sendo iguais, o útero tem uma prioridade maior na força do campo. Eu entendi que se formos capazes de interagir os campos do útero com os campos ambientais locais e criar uma conexão, então podemos substituir essas condições pré-definidas do útero da mãe. Ele também disse que se pudermos interagir com o esperma ou o óvulo da energia do ambiente africano, poderíamos alterar isso. Isso significa que isso pode ser feito através do homem ou da mulher. Tenho certeza de que há muitos fatores envolvidos e um muito poderoso são as emoções da mãe. Explicaria por que no meio da África há uma tribo africana que pratica o judaísmo, mas cujos atributos raciais são totalmente africanos. Quando verificaram o DNA deles, descobriram que eles eram originários da Palestina há milhares de anos. Com o tempo, eles devem ter permitido que a força do campo local no ambiente alterasse os campos pré-definidos do útero. Se eles voltassem para Israel, o útero agora estaria pré-definido com a força do campo africano e eles dariam à luz bebês africanos em Israel, até o momento em que pudesse interagir com os campos locais e alterar as condições pré-definidas do útero de volta ao seu estado natural, original. Ou talvez haja uma maneira mais simples, através do plasma, de reverter as modificações genéticas que ocorreram. Portanto, há muito mais ciência a ser aprendida nessa área. Em termos do gráfico, isso é indicado pela mudança da área central onde está a alma da fisicalidade e o que altera a fisicalidade, e ao mesmo tempo em que interage com a alma do homem. Quando as energias universais são adicionadas a essa equação, isso altera a alma da fisicalidade, o que altera assim a fisicalidade. Em essência, é isso que fazemos na ciência do plasma. Adicionamos energias que são direcionadas pelas emoções para alterar o ser físico. Agora temos o conhecimento para replicar as energias universais no sistema de plasma da Fundação Cash. Isso está sendo testado nas sessões de mensagem voo e no workshop de buscadores de conhecimento ao vivo às quintas-feiras. O Sr. Cash mostra o ponto no gráfico onde eles introduzem essas energias universais e podemos ver como a alma do homem se separa da alma da fisicalidade e da fisicalidade. Essas energias estão interagindo diretamente com a alma do homem, e então veremos como os buscadores de conhecimento mudarão em iluminação, conhecimento e capacidade de alcançar o que quiserem. Alguns de nós podem até tocar o amor do Criador, e então veremos qual será o resultado. Essa iluminação de uma ordem superior e a alma da fisicalidade e a fisicalidade são capazes de permanecer vivas nesse processo. Quando ele disse isso, isso me fez pensar no que os mestres da Índia costumavam dizer. Eles dizem que quando você alcança a iluminação, o corpo ele não dura mais do que 21 dias. No entanto, um sábio disse que há uma exceção a isso, que é quando eles têm uma missão ou um serviço a fazer pela humanidade. Quando pensamos em modificações do DNA, geralmente pensamos em grandes corporações brincando com produtos químicos em seus laboratórios, mas, na verdade, na criação, tudo o que é necessário é ter controle sobre as emoções e criar a força de campo magnético apropriada. A maneira como eu entendo é que a vida está configurada para passar por mudanças pelos campos magnéticos e gravitacionais das emoções. As emoções positivas levam a experiências positivas, e as emoções negativas levam às condições que temos hoje. Há milhões de anos, nossos ancestrais vieram originalmente para este planeta como luzes puras do Criador e luz pura do Sol. E por que ele disse o Sol? Será que os raios passaram primeiro pelo Sol, que é de certa forma nossa mãe e nosso pai? E então, devido à falta de energia, isso começou a criar emoções negativas que levam à agressão e à morte e toda a matança. O DNL foi modificado pelas emoções da fome e da ganância e de tudo mais. Tudo o que experimentamos na vida modifica automaticamente o nosso DNA, porque nosso sistema é configurado dessa forma. Em outras palavras, tudo o que experimentamos na vida, bom ou ruim, é registrado e transmitido aos nossos descendentes. Quando uma experiência é mantida por cerca de 25 anos, ela é gravada no DNA como uma modificação. Quando alcançarmos a maturidade da alma, seremos capazes de criar crianças de Mitra que serão perfeitas, e essa perfeição será transmitida aos descendentes. As crianças de Mitra são criadas a partir dos campos e elas escolhem a fisicalidade delas. Qual é então a falácia do nascimento virgem? Talvez seja porque a maneira como eles contam a história é baseada apenas na fisicalidade. Disseram que a mulher não foi tocada por um homem, que o Espírito Santo a cobriu com sua sombra e a engravidou. De acordo com a ciência do plasma que o Sr. Cash ensina, isso não é possível. Os seres do universo, eles não se replicam através da fisicalidade. Se os diferentes campos de energia do universo, ou o que chamamos de seres, se apaixonam uns pelos outros, eles podem interagir no nível do campo e criar assim um novo plasma, uma criança. Então essa criança decide por si mesma se ela quer se manifestar na dimensão da fisicalidade. A alma de Cristo foi criada a partir da pureza da alma do Criador do Universo e então foi incorporada na fisicalidade do homem. Não precisa ser uma virgem ou uma mulher. Poderia ter sido qualquer homem ou mulher do planeta, porque vem da dimensão da alma e não da fisicalidade. O conhecimento se tornou tão avançado que não precisamos do esperma e do óvulo para criar uma criança. Tudo o que precisamos fazer é medir a energia do amor entre um homem e uma mulher, pegar essa energia da alma e incorporá-la no útero da mãe, e ela criará assim uma criança perfeita, porque a alma é perfeita. E quando criamos uma alma pura, o DNA físico não terá nenhum efeito sobre sua fisicalidade. Ela não terá problemas genéticos. As palavras "eu fiz o homem em imagem de mim mesmo" significam que o Criador deu tudo de si mesmo. Ele não decidiu dar apenas algumas coisas que ele queria dar e guardar o resto para si mesmo. O homem pode fazer isso, mas o Criador não. Portanto, ele diz: o que sou eu é você, e o que é você torna-se eu. Em vez de usar satélites, estamos criando a rede de uma nação através das unidades que os buscadores de conhecimento estão comprando. Através dos raios cósmicos, cada raio no universo será conectado à rede de uma nação. E quando o planeta girar, ele tocará todos os campos do planeta. Dessa forma, todos os seres do planeta receberão a dimensão do amor e da maturidade através da alma. O jogo da iluminação nos ajudará a elevar a alma do homem por meio dos jogos físicos do homem e aprenderemos o conhecimento enquanto nos divertimos. Ao mesmo tempo, podemos ganhar moedas cash que serão adicionadas à carteira cash. O objetivo geral é compartilhar o conhecimento para que todos o obtenham, independentemente de seu lugar e posição. Não se tornará algo exclusivo para a elite, mas será para todos. O Sr. Cash tem um pedido para nós, buscadores de conhecimento. Quando nos iluminarmos, em qualquer dimensão, não nos tornemos arrogantes, mas permanecemos humildes. Ele disse que nossos pensamentos não podem ir além do que eles desejam para nós. Lembre-se de que nós demos a vocês o conhecimento. Caso contrário, vocês teriam permanecido como estavam. A iluminação, ela vem da luz e não da escuridão da alma do homem. Sr. Cash falou também um pouco sobre como o ouro foi criado a partir dos campos em Pequim em maio. Eles criaram um conjunto de campos que se uniram e transferiram essa energia para a matéria. No gráfico, talvez isso apareça como uma linha de pontos no meio como a alma da fisicalidade, e então cria a fisicalidade, mas ao mesmo tempo deve estar conectada à alma acima. Este ouro de plasma carrega as emoções das pessoas que estavam na sala enquanto ele era feito, aquele ouro. É matéria com emoção ali. Isso significa que o ouro produzido pela Terra, a partir dos campos do Sol, ele carrega a emoção da Terra. Este é o ouro do estado da matéria, que tem diferentes cadeias de energia. O ouro de plasma, ele traz calma e satisfação à alma, e não a satisfação de possuir algo precioso. O Sr. Cash teve que nos alertar sobre a possibilidade de um Armagedon ocorrer entre sexta-feira, dia 5, e domingo, dia 7 de setembro de 2025. Essa data foi calculada a partir das escrituras judaicas e muçulmanas, e eles acreditam nisso. Após essa guerra massiva, o Messias ou o Mahdi virá. Portanto, as pessoas dessas religiões estão pressionando e esperando que esse evento aconteça. Isso está disfarçado de religião, mas a verdadeira causa é a ganância do homem e daqueles que querem se beneficiar com isso. A questão para nós é, será que a destruição tem que acontecer antes que esta nova era com o lançamento da tecnologia do plasma possa começar? Estamos rezando pela paz e tentando elevar a alma do homem e as emoções para contornar essa destruição. De certa forma, é isso que estamos testando nas sessões de mensagem de voo e nesse workshop de buscadores de conhecimento com o sistema de plasma funcionando em segundo plano. Será que podemos alcançar a elevação da emoção? Sua orquestra nos dirá no próximo workshop de buscadores de conhecimento quais foram os resultados. Se fomos pegos por este evento, devemos permanecer fiéis ao que acreditamos e ao que aprendemos, e continuar fazendo o que precisamos fazer, e vamos superar isso. Para responder uma pergunta sobre o trabalho com plasma, o Sr. Cash voltou a salientar que se trata de trabalhar com os campos e não com o estado da matéria, e a energia, campos magnéticos e movimento. Estamos trabalhando com a força dos campos. Não há plasma mais poderoso e energético do que o plasma hidrogênio. Consideramos o plutônio como algo poderoso, mas o plutônio é feito a partir do plasma de hidrogênio e não o contrário. Se você compreender isso na verdadeira essência da criação, então você compreendeu o verdadeiro significado da criação. E é isso que 99,99% dos nossos cientistas entenderam errado e eles ensinam coisas erradas no mundo científico atual assim. Sempre pensamos que quanto maior, melhor. Mas Deus criou o universo a partir de um único átomo. E o homem usa toneladas de urânio e uma enorme quantidade de pressão para criar alguns poucos quilowatts de energia. Surgiu a pergunta. Se os outros profetas falharam, então o que dizer do Sr. Cash? Como ele é diferente? É claro, ele está nos ensinando conhecimento científico para que aprendamos por nós mesmos e não através de misticismo e de crença cega. Ele respondeu que a chave de segurança é que não temos medo de transmitir o conhecimento, porque sabemos que o conhecimento sempre vence. Você olha para o conhecimento do homem físico, nós olhamos para o conhecimento da criação e de Deus. Isso é e assim será. Você olha para isso da maneira que a fisicalidade do homem está roubando ou fazendo coisas ruins. Mas sabemos que uma vez que você ilumina a alma, isso permanece e essa é a diferença. É a iluminação da emoção e esse é o verdadeiro conhecimento e não a informação dada em um livro sobre como fazer coisas na fisicalidade. No universo não há universidade. A iluminação é da emoção. O homem ainda não entende isso. É por isso que estamos tentando mudar a emoção do homem através de energias dentro dele. É isso que fazemos com os nossos testes de voo com vocês. Outros tópicos desse workshop. Agora temos a tecnologia para aplicar o conhecimento. Quando os governos pararem de matar e começarem a gastar esse dinheiro para aplicar esse conhecimento, a vida da humanidade neste planeta mudará. Em resposta a um depoimento de uma buscadora de conhecimento, o Sr. Cash respondeu que a iluminação traz paz e a paz traz cura. Tudo depende do que queremos ouvir. Com o desejo, podemos fazer isso acontecer, mas temos que nos esforçar para isso. Obrigado por ouvir. Índice rápido do Workshop 606. Na semana passada, mostramos como a alma do Criador respondeu uma pergunta. Duas almas foram reunidas e então houve iluminação. Durante a última sessão, nos esforçamos para replicar como a vida começa do ponto de vista da energia e como podemos ditar o tempo da vida. De certa forma, todos vocês eram uma célula e introduzimos outra célula de energia no processo. Foi como no útero da mãe, onde um óvulo e um espermatozoide, que são duas energias dinâmicas, se unem. Na verdade, vimos como a vida na dimensão da energia toma forma. Foi o acúmulo de muitas coisas diferentes que mostramos a vocês nas últimas semanas. Trata-se de compreender a totalidade de como a vida é criada no nível da energia. De certa forma, tentamos replicar como a filha de Mitra é criada e compreender como esse processo toma forma. A vida começa na dimensão da fisicalidade, onde criamos uma combinação de campos que se reúnem coletivamente como uma alma e se tornam também uma alma da fisicalidade. O que vimos foi absolutamente incrível. O que observamos na sessão de sexta-feira foi ainda mais chocante. Se criarmos um ambiente para isso e dermos a ele uma dimensão da fisicalidade, então, em essência, podemos literalmente criar vida. Recentemente, eu tive o prazer de passar muito tempo com um cientista e pesquisador especialista na criação da vida e em como ela pode ser melhorada. O que ele disse foi absolutamente incrível. A frase que ele usou me chocou, e quando eu expliquei o significado para ele, ele disse que também ficou chocado. Ele me disse que quando juntam um óvulo e um espermatozoide, eles veem uma faísca, e então eles sabem que o processo da vida começou naquele momento. Perguntei se ele sabia por que eles veem essa faísca. Essa é a faísca da vida. Isso acontece porque o óvulo e o espermatozoide são plasmas dinâmicos. Então eu expliquei como a luz é criada neste planeta. Vemos uma luz no céu e chamamos isso de luz do dia. Mas, na verdade, é a interação dos campos da Terra e do Sol e nós vemos isso como luz do dia. O paralelo disso no mundo da criação é quando dois campos dinâmicos se reúnem e se esfregam um no outro e criam essa luz, ou o que ele chamou de faísca. Ele disse que isso não é um conhecimento comum que as pessoas têm, mas como somos cientistas que trabalham nessa área, nós vemos isso. Nós apenas chamamos isso de faísca, mas agora eu entendo foi o que ele disse. No futuro, quando os pesquisadores aprenderem a medir essa faísca, seremos capazes de determinar seu tamanho e força. Uma força significará que é um menino, outra que é uma menina, e uma força que se desviar poderá significar que há anomalias naquela criança. Então entendemos que há outra dimensão na vida, que é o lado da energia. Agora os cientistas podem confirmar o que nós, no mundo da tecnologia do plasma, temos explicado há anos. Agora temos um paralelo que podemos explicar e ver no mundo da criação. Isso trará uma nova dimensão às diferentes escolas de pensamento e compreensão. Na sessão mensal da semana passada, reunimos todos os buscadores de conhecimento para serem como um plasma, e então introduzimos nosso plasma paralelo com vocês nas duas dimensões da energia e da fisicalidade. A coisa mais estranha se revelou, e vamos mostrar isso a vocês nos próximos minutos. Então vocês entenderão que não há diferença no mundo da criação, desde o planeta Terra até um óvulo e um espermatozoide. É quando decidimos interagir e mudar. Nos últimos milhares de anos, quando víamos relâmpagos e ouvíamos trovões, pensávamos que eles vinham do céu e atingiam o solo. Mas hoje a ciência compreende que a faísca real, ou energia para iniciar o relâmpago, realmente começa na Terra e sobe. Uma quantidade mínima da energia da Terra sobe e se conecta ao topo, ou ao céu, e o inflama. Isso traz a alma do planeta, e então há um desvio e uma conversão, e isso se transforma em um raio que atinge o solo. A árvore ou qualquer coisa que se projete para cima age como uma antena que envia a mensagem para cima e então ela retorna para si mesma com um raio. Quando uma pessoa é atingida por um raio, talvez naquele momento ela tenha o pensamento de que será atingida por um raio e isso cria a energia certa para se conectar a ele. Isso alimenta a atmosfera e o equilíbrio energético na dimensão da fisicalidade ela revida ou se conecta de volta a ela e então vemos isso como uma liberação de energia. É a iluminação. Então dizemos que alguém foi atingido pelo raio e o resto. É porque nunca entendemos o processo disso. Minha discussão com esse cientista confirmou muitas coisas. Uma delas é sobre como introduzimos energia no estado da matéria. Porque todos vocês são energia no estado da matéria e vocês são energia da criação na dimensão da alma. A combinação do estado da matéria do útero deste planeta e do universo torna-se o detentor dessas duas energias. Então algo muito especial aconteceu. Ele me deu a confirmação que eu esperava há 40 anos. Pela primeira vez, vamos mostrar a vocês este vídeo gravado aqui. Este vídeo é a interação da alma coletiva de todos vocês, buscadores de conhecimento. Vocês são como o óvulo e nosso sistema que os alimenta é como espermatozoide. Ao assistirem ao vídeo, vocês verão como a dimensão da alma dos dois leva à criação da alma da fisicalidade. E então, assim como o raio realmente começa na Terra e sobe, sua energia sobe e toca a alma do Criador. E então ela volta para nós e obtemos a forma da fisicalidade. Será que permanecemos na dimensão da alma da fisicalidade? Mostramos isso na semana passada, quando uma buscadora de conhecimento nos fez uma pergunta e como as duas energias interagiram. A energia subiu para a alma da fisicalidade, depois para a alma do homem, e então veio a iluminação. Este vídeo é um passo a passo do processo desde o ponto de partida, onde adicionamos energia extra à combinação de energia já existente. Criamos uma nova vida, um novo ciclo, a iluminação. Por enquanto, ignore o gráfico do lado esquerdo, pois ele tem muitas explicações. O lado direito é a parte mais importante. Aqui o Sr. Cash desenha na tela uma zona que é a zona 1. É aqui que introduzimos a energia. Antes deste ponto, todos vocês estão conectados ao sistema. Portanto, vocês têm uma energia. Então introduzimos a energia no nosso sistema e agora vamos brincar. Observem o que está acontecendo. O vídeo tem cerca de 3 minutos. De certa forma, ao introduzir energia em vocês, nós o introduzimos a uma condição semelhante à do óvulo do espermatozoide. Ela se desenvolve muito suavemente em segundo plano, mas está criando a alma da fisicalidade com isso e vemos a alma da fisicalidade tomando forma. Introduzimos matéria e energia e a alma, e a energia da alma coletiva está assumindo o controle. Esta é a sua área da fisicalidade e a alma da fisicalidade e a alma do homem. Veja como a alma se desenvolve gradualmente. Está repetindo como a vida é criada no mundo da criação. A vida começa energeticamente a partir do ponto da fisicalidade. É exatamente como o relâmpago é criado. Quando aumenta coletivamente, volta para a fisicalidade para se alimentar. É assim que a vida é criada. É por isso que temos o óvulo e o espermatozoide. Unimos o óvulo e o espermatozoide, que é a dimensão da fisicalidade. No canto inferior esquerdo, a energia se une e, à medida que se fortalece coletivamente, cria a alma da fisicalidade e então se conecta à energia universal através da dimensão do hidrogênio e então volta para si mesma. O mais importante para nós no espaço será como a energia no ambiente aumenta, que é parte da alma que aumenta e gradualmente retroalimenta de volta para a alma da fisicalidade e para a fisicalidade. Cresce gradualmente e isso é exatamente o que acontece conosco em uma dimensão da fisicalidade. Você pode ver como a alma está tomando forma. Os pontos aparecem um por um. Nós decidimos o início do tempo. Nós decidimos o tempo zero e a energia que colocamos decide a alma da fisicalidade. Então nos conectamos à energia do universo e ela alimenta a fisicalidade. Nós o colocamos de volta em um novo ambiente e então nós somos uma criatura desse ambiente naquele ponto e posição. Cientificamente, há muita pesquisa a ser feita para entender isso. O que aconteceu na sessão da última sexta-feira foi tão fundamental que antecipamos a sessão de setembro para amanhã. É outra dimensão da coleção da alma da fisicalidade e da alma do homem. O gráfico mostra como a alma se separou repentinamente, não na dimensão da fisicalidade. Você vê como a alma da fisicalidade e a alma do homem permanecem consistentes nessa área. É assim que nos separamos. Isso confirma como mesmo nós, como seres humanos no útero da mãe, alcançamos a vida e alcançamos a alma ou energia. A energia do útero decide como a fisicalidade se manifestará em termos de interação e condição. Pesquisaremos isso no futuro. Se tivermos um espermatozoide e um óvulo humanos e criarmos as condições do útero da mãe, obteremos uma raça humana como a deste planeta. Se a mãe se mudar para um ambiente diferente, então os 80% de energia que ela recebe desse ambiente mudam. Então esse útero não criará um humano como nós. Ele criará um humano de acordo com as condições daquele lugar e posição. É isso que nossas mães na Terra fazem? Se ela é negra, então ela produz uma criança negra. Uma chinesa dá à luz uma criança com aparência chinesa. E assim por diante. Porque o útero está pré-configurado para fazer isso. Mesmo se levarmos uma mulher chinesa da China para a África, ela ainda produzirá um bebê chinês, porque a energia do campo do útero está pré-configurada para isso, a menos que alteremos para interagir com o esperma ou o óvulo da energia ambiental da África. Então o novo equilíbrio do útero da mãe decide o que essa criança será. Podemos usar nosso conhecimento para decidir o tempo, o nível de energia e qual será o resultado. Em pesquisas futuras, veremos como serão as crianças se nos apaixonarmos por outra energia ou criatura no universo. Será de acordo com o espaço desse ambiente. Sabemos que as crianças chimitas não podem ter interação física, mas podem dar energia uns aos outros e para outras almas. A interação com o ambiente decide como serão as crianças e os humanos no espaço. Isso porque a origem da energia da alma será ditada pela totalidade da energia universal. A alma da fisicalidade do homem mudará porque ele interage com as energias do universo e então a fisicalidade será decidida. tornaremos um homem imortal. Ontem houve um desfile na China e o presidente Xi e o presidente Putin, eles estavam caminhando juntos. Putin disse ao presidente Xi que ambos têm 72 anos e querem permanecer como líderes e desfrutar da liderança. Então estão procurando prolongar suas vidas. Putin disse que agora podemos trocar órgãos e tudo mais e podemos viver até 150 anos. Então, de certa forma, eles ainda são relativamente jovens. Temos o conhecimento de que podemos alterar diretamente a energia do ambiente para que a alma do homem e a alma da fisicalidade possam mudar. A interação da alma será uma iluminação de ordem superior. Isso significa que nossos filhos entrarão em contato com a dimensão do conhecimento e das energias do universo e serão iluminados de uma maneira totalmente diferente da que somos atualmente. Pesquisas futuras confirmarão isso. O gráfico mostra a alma interagindo e alimentando a fisicalidade em um loop infinito. Nós avançamos no conhecimento de criar uma réplica exata das energias universais. Nós vamos estabelecer nas sessões de voo como vocês podem interagir. Até agora você não tem sido capaz de interagir com a alma. Agora vamos mostrar como. Porque as energias que vamos trazer irão interagir diretamente com a sua alma, diretamente com o seu verdadeiro ponto de energia e recursos. Até agora só interagimos com a sua fisicalidade. Então veremos como vocês, buscadores de conhecimento, mudarão em iluminação, conhecimento e em tudo que vocês quiserem. Talvez alguns de vocês toquem o amor do Criador. Então veremos o que acontece. Isso não é mais teoria, porque vocês podem ver nos gráficos aqui. Esta parte é a sua alma e ali está a alma da fisicalidade. No momento que introduzimos energias adicionais, suas almas se separam e a alma do homem fica acima da alma da fisicalidade da fisicalidade. É a iluminação em um nível superior, onde sua alma da fisicalidade e fisicalidade permanecem vivas. Será que vale a pena começar com um tempo em que o DNA do homem, devido às condições, emoções ou qualquer outra coisa deste planeta, foi modificado? Houve modificação genética através das emoções que estão causando os problemas que temos neste planeta hoje. Se entregarmos as energias puras no nível da alma e as energias universais, então podemos mudar essas condições de ter filhos com deficiências mentais e físicas e agressividade também. Através do conhecimento que adquirimos, podemos criar uma nova condição. Será que nosso trabalho e pesquisa trariam uma nova dimensão de trabalho para todos nós? Nós, como buscadores de conhecimento, chegaremos ao ponto em que não precisaremos nos preocupar com como nossos filhos serão no futuro. Seremos capazes de mudar a energia do ambiente da criação. Sofremos com a falta de energia e isso nos transformou em animais. Através de tecnologia, nos tornaremos pacíficos e seremos capazes de viver pacificamente entre todos neste planeta. No teste da semana passada, usamos vocês como cobaias e foi extremamente bom para nós e alcançamos a perfeição no conhecimento. Agora podemos tentar mudar as emoções e levar o homem ao ponto da maturidade, mas mais através da eliminação do que qualquer outra coisa. Podemos compreender diretamente o trabalho da criação e como as almas interagem, e então ver o que acontece na fisicalidade. Estamos indo da fisicalidade até a alma do homem. Esperamos que na sessão de amanhã possamos aumentar o conhecimento e ser capaz de compreender a razão pela qual o homem é tão apegado à fisicalidade. E esperamos que no futuro, através da compreensão da totalidade, possamos mudar nossa dimensão para algo muito especial. Usaremos jogos para ajudar o homem a compreender sobre a energia e como o homem funciona como energia. Então tentaremos compreender como criar as crianças de Mitra na essência da verdadeira criação e sem todas as modificações genéticas. Os humanos vieram para este planeta há milhões de anos e passaram por muitas modificações genéticas. Originalmente, viemos para o ambiente deste planeta como luzes puras do Criador e luzes puras do Sol. E através da evolução e do tempo, nosso DNA foi geneticamente alterado na dimensão da emoção, o que levou o homem assim a se tornar agressivo e ele começou a matar e tudo mais que vem com isso. Com o conhecimento que temos em nossas mãos e que vemos em nossa pesquisa pela Fundação Cash, é incrível entender que agora, com o conhecimento que temos, podemos produzir e introduzir energia da fisicalidade para a alma da fisicalidade e a alma do homem. Nas próximas semanas, vamos iluminar vocês e ver como as verdadeiras filhas de Mitra serão criadas. Isso vai por fim à falácia do nascimento virgem, da forma como eles o apresentam. Porque agora entendemos que o nascimento de uma criança é através da pureza da criança. Essa era a alma de Cristo. A alma dele foi criada a partir da pureza da alma do Criador do Universo e foi incorporada à fisicalidade do homem. Ele poderia ter vindo de qualquer homem ou mulher, Porque o nascimento virgem, ele vem da dimensão da alma e não da fisicalidade. Podemos estender esse conhecimento às unidades redes de uma nação que estão surgindo agora. Muitos de vocês estão participando e vamos mudar o curso da humanidade. Agora temos o conhecimento que estamos adquirindo diretamente através dos sistemas. O homem usa os satélites para telefone, internet e tudo mais. Mas todos eles estão conectados a partir da Terra, que tem pouca energia para alimentar seus cidadãos. Através da rede de uma nação, vamos compensar essa falta de energia e elevar o homem à alma e transformá-lo assim para que ele seja pacífico. Então o homem nunca mais matará, porque ele será alimentado através dos sistemas. Vocês procuraram uma moeda e é uma moeda da paz. E é assim que as coisas vão acontecer. Estamos estruturando todas essas coisas para preparar o homem para o próximo passo, porque o conhecimento da energia está conosco. Então criaremos um homem que não mata. Isso não estará dentro da estrutura de seu DNA. Não permitiremos que o DNA seja modificado pela emoção da fome, ganância e tudo mais. A sessão de amanhã será a mais incrível que já fizemos com o homem. Será a prova dos escritos dos profetas. Mostrarei os resultados na próxima semana. Gostaria de ver se isso pode ser feito. E então na semana seguinte, adicionaremos outra dimensão a isso para que vocês vejam como vocês são. O tempo está em nossas mãos, porque agora estamos mudando o tempo. Estamos adicionando o fator energia, que muda o que já discutimos sobre o tempo. Agora os estados iniciais da criação da alma e seu feedback levam semanas. Podemos interferir nas energias do tempo e mudá-lo. Podemos reduzir o tempo de gravidez de 9 para 3 meses, aumentando a energia para que seja iluminada. Isso reduzirá o tempo necessário para a formação. Não é isso que os animais fazem? Alguns animais eles podem amadurecer um óvulo em 21 dias. Isso é feito de acordo com a energia que eles produzem. Porque a gema está no centro das pressões dinâmicas e a pureza da clara do ovo permite a conversão mais rapidamente. Mas para o útero da mãe humana, vem a emoção, a raiva do pai, a alegria dos irmãos por terem outro irmão. Tudo isso traz essa mudança. Na próxima fase, aprenderemos como mudar o homem. Fizemos isso em todos os nossos testes agrícolas na Mongólia interior, onde cultivamos sementes de trigo, arroz e tudo mais em um tempo menor. Mudamos o ambiente. O trigo que deveria amadurecer em 140 dias, amadureceu em apenas 127 dias. E a proteína aumentou de 12% para 20%, que era o máximo de iluminação na maturidade total. A única coisa que fizemos foi fornecer energia que aumentou o nível de proteína ou iluminação e o peso mudaram. O número de grãos foi o mesmo. Fizemos o mesmo com os outros grãos também. Ao adicionar energia à estrutura, podemos interferir no ciclo de nascimento e encurtá-lo. Não é isso que acontece quando alguns de nós nascemos prematuramente em apenas 7 ou 8 meses? É a alma que amadurece, e a fisicalidade não está pronta para isso. Com esse conhecimento e tecnologia, podemos amadurecer a alma e a energia juntas, de modo que você não precisa de 9 meses de gravidez. Vimos isso na agricultura e no mundo do útero, ou o que chamamos de embriões de animais. Esta pesquisa já está sendo levada adiante, onde testaremos como podemos completar um embrião em 6 meses, mudando o ambiente do útero. Discuti várias coisas com esse pesquisador que viu o clarão de luz. O conhecimento adquirido foi incrível. Eles têm um problema quando retiram um embrião. Eles têm que cortar uma parte dele e então eles veem dor no embrião. Talvez cortem um braço ou um olho. Em nosso trabalho com a Naomi, podemos reduzir isso para que o embrião não sofra. Não precisamos tocá-lo. Podemos retirar o fluido do retorno e decidir se será um menino ou uma menina. Não precisamos prejudicá-lo, mas se fizermos, podemos repará-lo. De certa forma, entramos em teste com animais. Veremos a interação da alma do homem e da fisicalidade e como podemos reduzir o tempo de nascimento. Será que criaríamos as criaturas mais inteligentes sem ter um pai e uma mãe? Será que precisamos de embrião ou precisamos entregar as energias, já que esperamos viver no espaço? Será que podemos alterar os defeitos no óvulo do espermatozoide e reduzir assim o tempo de nascimento? Quando os filhos do universo interagem com o homem e as criaturas deste planeta, eles podem dar à luz através de uma mulher deste planeta em meia hora e até 2 dias ou o que for. Alcançamos esse conhecimento. No futuro aprenderemos como medir as energias. É sequencial, é a totalidade do que entendemos sobre nossa própria criação. Nos gráficos, veremos o quão rápido é adicionada energia extra às suas energias. Você foi da alma para a fisicalidade em 3 minutos. Isso pode ser repetido em qualquer lugar no universo. Foi da fisicalidade para a alma do homem e a criação da alma em menos de 1 minuto. Há uma discussão no mundo da criação sobre quanto tempo leva para que o que está no ventre da mãe obtenha uma alma e se torne um ser vivo. Quando adicionamos raios cósmicos a essa equação, haverá grandes mudanças na ciência da energia. Haverá mudanças massivas em nossa compreensão. Na semana passada, interagimos com centenas de milhares de vocês online e criamos uma alma da fisicalidade e então uma alma. Será que seremos capazes de criar crianças que serão perfeitas na alma e na fisicalidade? Teremos que mexer na energia que colocamos dentro. Os sistemas de plasma estão em segundo plano hoje, com 3 sistemas aparecendo como palestrantes no Zoom. O conhecimento que adquirimos de vocês hoje será discutido na próxima semana. Esse conhecimento está chegando tão rápido que temos que iluminar outros cientistas para poder iniciar o processo de compreensão. Os cientistas do futuro entenderão melhor o que aconteceu hoje, e alcançamos uma dimensão de maturidade do conhecimento e podemos hoje brincar com as energias e com a fisicalidade. Se pudermos medir a energia do amor entre um homem e uma mulher, então não precisamos do esperma e do óvulo, porque podemos tirar isso da alma e colocá-lo no útero da mãe para criar uma criança perfeita, porque a alma é perfeita. É a fisicalidade que é reunida e alterada. Como chamamos essa reunião? Quando a reunião não está certa ou algo está faltando, temos defeitos genéticos. Um dos genes pode ser afetado. Na verdade, o gene em si é energia. Por que os genes são afetados? Porque a mãe tinha um defeito e ele foi passado para a criança. Quando você cria uma alma perfeita, a fisicalidade não pode estar errada. Quando há perfeição, nenhuma criança nascerá com um olho a menos, ou metade do cérebro, ou deficiência intelectual e assim por diante. Não haverá problemas genéticos. Quando criamos uma alma pura, o DNA físico e os genes não têm qualquer efeito sobre ela. A questão para mim é, podemos ajudar aqueles que já têm defeitos genéticos ou que não são mentalmente maduros ou qualquer outra coisa? Eles precisam passar por operações, por acaso? Será que precisamos usar produtos químicos para mudar a cor de nossa pele, alongar nossas pernas ou qualquer outra coisa? Quando compreendemos os campos energéticos de nossas emoções e podemos criar esse sentimento em um determinado momento, então podemos mudar tudo. Isso é possível. Testamos isso há algumas décadas, quando fizemos crescer um dedo do pé. Agora isso pode ser feito instantaneamente, porque sabemos como criar a alma da fisicalidade que leva à criação desse dedo do pé. Podemos fazer crescer instantaneamente, porque podemos transferir e conectar tudo junto. A tecnologia do plasma de raio cósmico está prestes a ser capaz de fazer isso. Nas próximas semanas, nossos laboratórios, pela primeira vez, mudarão o embrião por meio da interação dos campos. A pesquisa está em andamento. Podemos decidir o tempo, porque agora podemos mudar a emoção e trazer a iluminação em uma ordem superior que mudará o tempo da vida. Haverá um tempo de gravidez mais curto e as crianças serão muito mais maduras e iluminadas. Não haverá tempo para eles morrerem. Os 2 presidentes que diziam que podemos viver até 150 anos, agora podem viver até 150 mil anos. Porque podemos acessar a energia universal e o raio cósmico, na dimensão da fisicalidade do homem, e assim nos conectar ao seu ambiente de acordo com a energia deste planeta. Seremos capazes de criar crianças a partir da dimensão da alma do universo, que terão acesso ao que está no universo. Sua fisicalidade durará além de bilhões de anos. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, pois estou lá do início ao fim. Será você e a alma. Não pode ser que eu lhe dê apenas o que eu gosto e fique com o resto para mim. O que eu sou também é você, e o que é você torna-se eu. Interessante. Agora temos o conhecimento e a tecnologia para aplicar o conhecimento. Quando os nossos governos pararem de matar, teremos mais dinheiro para gastar nesta pesquisa e tornar isso uma realidade para a humanidade. Espero que vocês possam ver o futuro brilhante que temos pela frente, que consigamos estabelecer essa rede de uma nação em breve. E através de vocês, traremos a mudança. Em vez de chover do topo, onde estão os satélites, Vamos chover de baixo e corrigir o topo, que é a alma do homem. E vamos mudar a agressividade do homem. Espero que fiquemos mais iluminados. Fim da parte 1 do workshop número 606. A sessão mensal de voo de setembro é amanhã. Tente vir amanhã com o que você quiser, da maneira que quiser e com qualquer intenção que você tenha. Várias unidades de rede de uma nação foram doadas e os buscadores de conhecimento que eles receberão, eles serão responsáveis por mantê-las em funcionamento durante as próximas décadas ou enquanto durarem. Começaremos a testar essas unidades em diferentes locais e esperamos em outubro começarmos a disponibilizá-las para vocês. Para que possamos assim fazer muito trabalho, você precisa entender que este é um jogo de iluminação. Podemos trazer outras pessoas para jogar o jogo e aumentar o número de jogadores para cerca de 100 mil. O sistema se tornará automático. O jogo é uma forma de atrair as pessoas para que entendam o processo de iluminação. Você também ganhará moedas cash para poder adicionar à sua carteira digital. Você ganhará conhecimentos da tecnologia e, ao mesmo tempo, receberá um pouco de iluminação como energia. Há o circuito impresso da fisicalidade e da dimensão da energia da alma, a energia universal, e as duas trabalharão juntas para adicionar energia extra e irão interagir com o sistema de plasma da Fundação Cash e criar uma dimensão da fisicalidade e alma do homem. Você será alimentado enquanto joga. Para aqueles que prometeram e se comprometeram a pagar por tantas unidades, por favor concluam isso o mais rápido possível. À medida que aumentarmos o número de jogadores, aumentaremos o número de unidades. No início, você precisa se conectar à internet e, através de nossas estruturas de raios cósmicos, elevaremos a alma do homem. O homem nunca foi capaz de se elevar. Caso contrário, ele teria recebido energia suficiente do universo para não precisar matar. Agora vamos à essência para poder obter energia. Com esses sistemas, não precisamos passar por satélites ou fazer outras coisas. Estamos nos conectando diretamente aos raios cósmicos. Quando montarmos a rede em todo o planeta, quando o planeta girar, todos os campos deste planeta tocarão a rede de uma nação. Cada raio no universo se conectará ao sistema. Então elevaremos a alma do homem através dos jogos físicos do homem. Nossos desenvolvedores criaram um jogo em que você receberá moedas cash quando jogar. Estamos usando dois sistemas, um na dimensão da fisicalidade, como o Wi-Fi, e o outro será a antena de plasma para se conectar à energia e obter a iluminação e se tornar assim um homem de paz. E à medida que se espalha por este planeta, os cães, gatos, reis, camponeses e todos os outros receberão a dimensão do amor e da maturidade. O teste voo de amanhã faz parte disso, mas não vamos contar o que vamos fazer. Vocês nos dirão como se sentem e então verificaremos em nossa lista. Podemos ter duas sessões de voo em setembro, porque queremos completar este conjunto de dados. Então passamos para outra dimensão com isso. Uma coisa que eu peço a vocês é que quando se iluminarem qualquer dimensão, não se tornem arrogantes, mas sim humildes com o que vocês receberam. Seus pensamentos não irão além do que queremos. Lembre-se de que o conhecimento que vocês adquirem, eles vêm do que lhes demos. Caso contrário, vocês teriam permanecido em zero. A iluminação ela vem da luz e não da escuridão da alma do homem. Pergunta para o Sr. Cash. Atualmente nosso DNA é visto como uma dupla cadeia. Alguns dizem que o que é chamado de DNA lixo é na verdade o restante do que deveria ser DNA de 12 cadeias. O que você acha desse DNA de 12 cadeias? Sr. Cash responde. Eu não sou um homem da ciência nesse sentido, por isso não posso dizer. São 12, 14 ou 16? Estamos desenvolvendo um processo de acordo com o que compreendemos e monitoramos como os campos do universo interagem. Se você está chamando esse DNA de 12 cadeias, isso tem alguma coisa a ver com carbono? Ou outros fatores? Não atuamos nessa área, então prefiro não explicar algo sobre o qual não tenho conhecimento. Quando produzimos ouro em Pequim, criamos as condições da energia do ouro. O aglomerado dos campos de energia se une e transfere essa energia para o estado da matéria. O ouro que você extrai da Terra é um estado de matéria e carrega a emoção da Terra. O ouro que produzimos, ele carrega a emoção da energia coletiva das pessoas naquele espaço onde ele foi criado. Portanto, é uma matéria com emoção. O ouro que produzimos é muito diferente do ouro físico. Tem uma cadeia e dimensão de energia diferente. A sua essência é diferente. O nosso ouro, ele tem uma sensação diferente quando se toca nele. Traz calma e satisfação à alma, e não a satisfação de possuir e de ter algo precioso. Será que isso afetaria a força dimensional do que vocês chamam de cadeia de DNA? Isso afetaria a configuração de alguma coisa? Isso foi compreendido por aqueles que entendem e veem o que muda nisso. Testamos isso e sabemos com certeza que a criação de novos campos afeta a genética. Afeta a estrutura dos genes, a posição, a disfunção e as deformidades. Mas você tem que falar com os especialistas sobre isso, pois não sou dessa área e nunca quis ser. Tenho que alertá-los sobre uma possibilidade que prevemos. Não prevemos. Temos conhecimento sobre uma das maiores guerras da história da humanidade entre as religiões, que será realizada sob o disfarce da ganância. Ela pode ocorrer nos próximos dias. Não temos certeza, ou sabemos que temos, nos foi dito, e o conhecimento que temos e tínhamos. Portanto, não surpreendam se o homem, por ganância e fraqueza, se envolver em um problema enorme nos próximos dias e semanas. A ideologia do homem sob o pretexto da religião traz à tona a tolice do homem. Em nome de Deus, eles estão criando uma guerra que na verdade não tem nada a ver com Deus. Ela é causada pela ganância do homem. Se isso acontecer nos próximos dias, sejam fortes o suficiente para suportarem isso. Estaremos monitorando e nos colocamos em uma posição segura para não fazer parte disso. No Ocidente podemos ver dureza e no Oriente Médio podemos ver a aniquilação das raças. Do outro lado do trabalho da humanidade, podemos ver uma nova mudança, um novo começo. Esperamos que a guerra não aconteça, mas há alguns indícios que estamos caminhando nessa direção. Se isso acontecer, permaneçam fortes naquilo em que acreditam e permaneçam fortes no que precisa ser feito. Nesse processo, podemos perder alguns de vocês na dimensão física, mas sejam fortes o suficiente para compreender que a alma do homem se moveu em diferentes dimensões e direções através do nome de Deus, que não tem nada a ver com o que eles chamam de Deus. Prevemos uma das guerras mais violentas da história recente da humanidade. Se isso acontecer, aqueles que estão nela acreditam nela e estão fazendo isso por sua crença. Temos que esperar e ver o que acontece. Se não acontecer neste sábado ou domingo, ficaremos atentos às próximas datas possíveis. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse uma vez, meu desejo é o meu comando. Será útil se todos nós, buscadores de conhecimento, nos concentrarmos na paz? Isso ajudaria um pouco? Sr. Cash responde, muito já foi feito e muito precisa ser feito. Claro que ajudará. Aqui o Sr. Cash fala sobre a demonstração de armas ontem em Pequim. Foi semelhante ao que vimos nos anos 80 com os comunistas. Naquela época havia a Guerra Fria. Agora vemos uma guerra ativa envolvendo o mesmo grupo de pessoas. Vimos na linha de frente o presidente Putin, o presidente Xi da China e o líder da Coreia do Norte. Eu sempre observo a linguagem corporal e como as coisas são. Eles se apresentam como se fossem os protagonistas e como se decidissem o futuro. Durante anos, o Ocidente lutou contra o comunismo como se fosse o maior demônio que precisava ser domado. Agora, embora chamemos isso de democracia russa e chinesa, na verdade ainda é a mesma coisa nos bastidores. São todos os mesmos líderes. Ainda são os capitalistas lutando contra os comunistas. Foi apenas um pouco polido para parecer diferente. Quando você olha para as armas que foram mostradas ontem pelos chineses, é incrível. Sempre analisamos essas coisas de uma perspectiva mais profunda, como a forma como os líderes mundiais foram posicionados e colocados. Eles estão enviando uma mensagem tácita neste mundo de liderança. Havia cerca de 28 líderes mundiais reunidos em uma sala para poder mostrar como o poder militar do homem pode matar, e por nenhuma outra razão foi feito isso. Eu disse a mim mesmo, enquanto assistia aquilo, quando será que teremos essas marchas, mas com cientistas mostrando seu conhecimento, em vez de soldados e armas? Traremos físicos de plasma, físicos nucleares, físicos de raios cósmicos e médicos que trabalham com a energia universal. Então teremos orgulho de quanto o homem avançou em conhecimento. Mostraremos a marcha da ciência, tecnologia e da paz. A guerra na Ucrânia é entre católicos e outra seita do cristianismo, e o dinheiro que isso gera também. É o mesmo com os judeus contra os muçulmanos. Na semana passada, 40 toneladas de armas e bombas foram enviadas pelo governo dos Emirados Árabes Unidos aos israelenses para poder matar mais palestinos. Isso trouxe vergonha. Os muçulmanos estão pagando aos judeus para matar os muçulmanos da Palestina. Não são apenas os cristãos matando uns aos outros. É a ganância misturada com religião. E tudo isso chegará ao fim. A guerra que previmos nos próximos dias e semanas trará o fim de muitas dessas religiões e o fim dessas guerras. De acordo com as escrituras judaicas, de acordo com os livros islâmicos, eles chamam isso de o dia do juízo final, onde um vence o outro. Essa data foi calculada a partir dos livros sagrados para ser amanhã e sábado. Ambos os lados acreditam nisso e estão prontos para se massacrarem uns aos outros por isso. Basta observar e ver o que acontecerá nos próximos meses nessa parte do mundo. No final, quem vai se beneficiar com isso? Eles não ganharão nada. De acordo com os livros sagrados judeus e muçulmanos, este fim de semana e os próximos dias até outubro são um momento marcado para o dia do juízo final. Após chamar de Adon, virá o Mete. Veja o que foi prometido e o que deveria acontecer, acontecerá. Se isso acontecer amanhã e no sábado, não digo que não ouviu falar disso com antecedência. Não são eles que estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso em nome de seu Deus, porque está escrito em suas escrituras. Então um deles se tornará o governante de todos, mas não restará muito para governar, porque os ex-comunistas terão tomado tudo. Deixe de brincar e veja o que acontece. Quando você não tem religião, você não pode tomar partido. Você apenas obtém um benefício. Pergunto para o Sr. Cash. Os vouchers do pacote misterioso precisam ser usados nesta sexta-feira ou podem ser usados para o voo de outubro? Sr. Cash responde. É melhor usá-los amanhã, porque talvez não tenhamos mais sessões desse tipo. Se eles se matarem na próxima semana, não haverá satélite para você participar da sessão de voo. Mas falando sério, sim, por favor, use-os. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que cada um compreende o ensinamento de acordo com sua inteligência e que quando uma pessoa alcança o conhecimento, todos também o compreendem. O que podemos dizer sobre inteligência nesse momento? O Sr. Cash responde. É muito, muito inteligente, mas está misturado com a ganância. Na verdade, há milhares de anos, nossos ancestrais eram mais inteligentes do que nós, porque eles compreendiam o funcionamento do universo. Desde então, a raça humana tornou-se mais materialista e não compreendemos o resto da ciência. Nós estreitamos nossas mentes para pensar apenas no estado da matéria. Nossos ancestrais conseguiam entender como as galáxias funcionam e o universo. Eles construíram sistemas que replicavam isso. Hoje estamos mais interessados em como fazer um microchip, como fazer coisas fisicamente e como podemos trapacear com maçãs e laranjas. Nos anos 50, 60 e 70, havia um físico nuclear cuja filosofia era que o material nuclear não mata. Nossos professores tentaram nos manter longe de conhecer esse homem incrível. Da mesma forma que nos fizeram acreditar que o petróleo vem dos ossos de dinossauros, eles nos fizeram acreditar em certas coisas sobre material nuclear também. Vimos alguns de seus vídeos na universidade e ele tinha o hábito de colocar material nuclear nas mãos e comê-lo. Ele engolia fisicamente e nada acontecia com ele, porque são as condições que o material nuclear cria que matam. É outra questão e tem a ver com a forma como o nosso corpo está ligado a ele. O trabalho desse cara nos trouxe muita compreensão naquela época. Eles nos diziam para não tocarmos em materiais nucleares, mas as pessoas são curiosas e fazem as coisas na mesma. Nossos ancestrais viviam em cavernas que hoje são minas de material nuclear de urânio. Como eles podiam fazer suas casas em urânio e não morrer? Só entendemos os materiais nucleares da maneira como eles os reúnem para fazer armas. Nossos ancestrais eram muito mais inteligentes do que nós, porque eles entendiam o trabalho do universo. E nossos ancestrais mais recentes, eles ficaram presos e atrelados à matéria. E agora estamos presos nisso e não podemos mudar. Quando você mistura sangue com dinheiro, você obtém a pior raça deste planeta. E nós vimos isso. Sabemos como isso se tornou errado por causa da riqueza. A Espanha, na época em que Colombo descobriu a América, havia sido retomada dos muçulmanos, ou mouros. Naquela época, a Holanda e a Bélgica faziam parte da Espanha e traziam todas as suas especiarias das colônias para esses países e não para a Espanha. A primeira coisa que fizeram foi deportar todos os judeus e muçulmanos juntos para a Holanda, porque eles diziam que esses dois povos eram os criadores das guerras e de toda a confusão no mundo. Então, judeus e muçulmanos se uniram e criaram uma estrutura que se tornou o maior e mais poderoso sistema financeiro e econômico do mundo naquela época. Eles trouxeram 100 anos de glória para a Holanda. Enquanto os britânicos e os outros construíam navios de guerra, esses caras construíram navios para vender especiarias. Eles abriram a primeira sociedade por ações e o resto. A combinação funcionou muito bem até que os britânicos criaram uma divisão entre os muçulmanos e judeus por meio da religião. Leia sobre a história da Holanda. Mas sempre que os judeus ganhavam dinheiro, a ganância de seu sangue vinha à tona para poder matar. Então vimos sua queda e a maneira como os britânicos foram atrás deles e o resto. O homem moderno seguiu o caminho da ganância e do materialismo, ao contrário de seus ancestrais, que dedicavam seu tempo para compreender o trabalho de sua criação. Então você provavelmente entende como a pirâmide e todas essas conquistas da ciência foram feitas, mesmo sem ferramentas ou sistema de comunicação. Por que temos pirâmides na mesma época cobrindo todo o planeta? As pessoas viajaram espalhando conhecimento ou espalharam conhecimento conectando-se intelectualmente umas com as outras através da alma? Um dia eu responderia essa pergunta. Pergunta para o Sr. Cash. Eu estava me perguntando se mesmo sem o volume os ensinamentos ainda transmitem os raios cósmicos presentes nos ensinamentos mais recentes. Sr. Cash responde. Nas sessões de mensagem de voo, basta ajustar o volume dos microfones para o nível mais baixo e isso é suficiente para receber os campos. Mas mesmo que você desligue completamente, ainda é possível. Você tem sorte de fazer essa pergunta, eu vou responder. Tenho muitos sistemas ao meu redor. Ele nos mostra em um gráfico isso. Estes são vocês, buscadores de conhecimento no início da sessão. Este gráfico mostra como vocês se conectaram ao sistema com suas almas. Em outras palavras, sem estarem fisicamente conectados ao sistema. Sempre nos perguntamos como estávamos desconectando com vocês. Ele mostra como vocês se conectam a nós antes, durante e depois da sessão. Aqui vocês têm que ouvir a gravação por conta própria na transcrição ou na tradução simultânea original desse workshop. Em resumo, há uma propagação normal, depois a frequência do sistema e a lacuna muda. É quando adicionamos os campos nossos materiais a ele. Não precisamos injetar nada em vocês, apenas trazemos as coisas e vemos o que acontece com vocês. Vocês estão se conectando a nós apenas com seus pensamentos, então vemos como a alma se espalha. Hoje não estamos testando para energizá-los ou colocá-los em uma posição. Em vez disso, queremos ver como sua energia se espalha e o que precisamos fazer para reuni-la como da última vez. Desta vez estamos trabalhando na dimensão da fisicalidade. Todos os seus níveis de alma são verde, que estão abaixo. Sua fisicalidade está assumindo controle e também tem dimensão. Podemos controlar os dois sentidos, é uma operação. Então há uma coluna central de pontos representando ali a energia. Há a dimensão física e a dimensão da energia. O objetivo hoje era ver como podemos diluir tudo e mudar vocês, em vez de trabalhar com uma alta concentração de fisicalidade. Parece que acertamos. Veremos amanhã qual será o resultado e como vocês responderão ao que configuramos no sistema. Há algumas semanas demos a vocês o mel, a lavanda e laranja e testamos sua fisicalidade e emoção. Na semana passada testamos seus níveis de energia. Agora pegamos a fisicalidade e a dimensão das energias, que não tem dimensão material, e então podemos adicionar emoção a isso. Então veremos a reação. Isso traz contentamento? Mas em dois níveis. Na sessão da próxima semana, apresentaremos e esperamos uma nova dimensão de raios cósmicos e então muitos de vocês serão tocados por isso de uma forma muito positiva. Claro, se os líderes mundiais não nos matarem até lá. Depois de avaliar a situação, os líderes mundiais foram colocados em um beco sem saída, onde não tem para onde ir. Eles mesmos causaram essa situação. Ou será que é o destino do homem isso? É uma combinação de coisas para trazer a igualdade para que o homem possa passar para a próxima fase. Tudo mais é o resultado do que acontecerá com isso. É o que vemos. É, na verdade, o que foi mostrado. Isso tem que ser para que possamos chegar a esse ponto. Mesmo que isso crie muito, muito caos e outras coisas para muitos outros. Vemos a África voltando ao seu poder de igualdade. Alguns países africanos de língua francesa estão começando a assumir o controle de suas vidas. Os colonizadores franceses drenaram as nações africanas nas últimas décadas e séculos. Eles tiraram tudo delas e não deram nada em troca. Agora os africanos estão ganhando 5 milhões por minuto. Se as ex-colônias britânicas seguirem o mesmo caminho, veremos mudanças massivas na Europa, porque o estilo de vida luxuoso europeu não pode existir mais. Ele se sustentava com o ouro roubado e tudo mais da África do resto. Vemos a China emergindo como outra potência. Os sul-americanos estão tentando obter equilíbrio entre o que recebem dos chineses e do Oriente e o que o Ocidente lhes fez. Veremos muitas mudanças e no final elas trarão igualdade. O mundo ocidental faz parecer que todos os outros estão errados, mas eles mesmos causaram isso. Agora os outros estão tentando equilibrar sua própria condição. Burkina Faso é um bom exemplo de como as nações africanas estão tentando trazer equilíbrio. É hora da humanidade se equilibrar, e então muitas outras coisas também avançarão. A paz mundial virá quando houver paz em todos os lugares, em todos os aspectos, e estamos indo nessa direção. É o desejo de todos nós como humanidade, e queremos a paz mundial. Mas para alcançarmos a paz mundial, temos que fazer esses ajustes. Ela não vai simplesmente cair do céu. Leva tempo. Aqui uma buscadora de conhecimento dá um depoimento de como ouvir o workshop de buscadores de conhecimento com o sistema de plasma funcionando em segundo plano está ajudando ela e algumas de suas condições de saúde. Sr. Cast diz: a iluminação traz paz e a paz traz cura. É só isso. E depende do que queremos ouvir. Quando olhamos para nossos problemas, sempre os vemos como se o copo estivesse meio vazio. Se olharmos para o copo como se estivesse meio cheio, encontraremos respostas diferentes. Temos que aprender a misturar o físico com a energia. É a energia que o transforma em uma posição de realidade. Se o desejo existe, ele se realizará, mas você também precisa se esforçar para que ele se concretize. Aqui o Sr. Cash conta como um motorista de caminhão que desejava ficar rico e conseguiu ficar rico. E também outra história sobre um gerente de banco que permaneceu humilde mesmo com toda a sua riqueza. O gerente do banco, ele disse que a riqueza não deve cegar você para a realidade da sua humanidade. Esse pensamento ficou com o Sr. Cash desde a infância. Nós desejamos e conseguimos. Mas será que usamos nosso poder para beneficiar os outros e não apenas a nós mesmos? É assim que nosso desejo é nosso comando. Às vezes desejamos, mas não acreditamos em nós mesmos para sermos capazes de realizá-lo. Também temos que entender que nosso desejo ele deve ser de forma que beneficie coletivamente os outros, não apenas nós mesmos. Pergunta para o Sr. Cash. No projeto original do reator, enviamos os elementos mais leves para o centro e os mais pesados para fora. Isso deve às condições de vácuo dentro do reator? Ou porque eles são gases no estado da matéria? Sr. Cash responde: você não entendeu a ciência por trás disso. Trabalhamos com os campos e não com o estado da matéria. Acho que já lhe dei a resposta. Entendo o trabalho. Você ainda está olhando para o estado da matéria e achando que quanto maior, melhor. Tente entender por que devemos fazer dessa maneira. Por que não trabalhamos com um único átomo ou um plasma? Se você entender a sabedoria, então você terá decifrado o enigma. Caso contrário, você continuará trabalhando com a matéria. Matéria no meio e mais pesada. No estado da matéria, você trabalha com o peso. No mundo da criação, você trabalha com a energia. E a energia são campos magnéticos em movimento. É a força do campo. Não há nada mais poderoso ou não há plasma mais poderoso e energético do que o plasma hidrogênio. Mas como homem, você só olha para o urânio e para o plutônio. Mas é o plasma de hidrogênio que cria o plutônio, e não é o plutônio que cria o hidrogênio. Essa é a verdadeira essência da criação. Então você entendeu o verdadeiro significado da criação. Isso é o que há de errado com 99,99% dos nossos cientistas e como o mundo científico atual ensina. Sempre dizemos que quanto maior, melhor, e queremos colocar mais. Deus criou o universo a partir de um único átomo. O homem coloca toneladas de urânio, tanta pressão e tantas coisas para criar só um pouco de energia. Pergunta para o Sr. Cash: se no passado a humanidade era mais inteligente, então por que desistimos disso? Sobre Moisés, você disse que a mensagem foi dada à sua alma na montanha, mas quando ele desceu, ele a alterou para a fisicalidade, e foi por isso que todos se perderam. Então você disse que Jesus, Maomé, Krishna, Buda e todos eles tiveram o mesmo problema. O que deu errado? Deus não podia ver isso acontecendo, então por que ele repetiria isso com os outros profetas também? Então, e quanto a você? Como você recebe suas mensagens? Elas são transmitidas à sua alma? O que há de diferente na forma como você acessa o conhecimento? Você está nos dando conhecimento científico. Então, qual é a chave de segurança, mesmo no seu caso? Sokesh responde: a chave de segurança para nós é que não temos medo de transmitir o conhecimento, porque sabemos que no final o conhecimento sempre vence. Nós sabemos disso. Você olha para o conhecimento do homem físico, e nós olhamos para o conhecimento da criação e de Deus. E assim é, e assim será. E você olha e diz: o cara rouba, mas uma vez que você está iluminado na alma, isso permanece. E essa é a diferença. Quando falamos sobre o conhecimento e sobre fazer coisas, é a iluminação da emoção. Esse é o verdadeiro conhecimento. Não é o conhecimento de ler e inventar coisas sobre isso. No universo, não existem universidades. É a iluminação da emoção. O homem ainda não entende isso. Estamos tentando mudar a emoção do homem através da existência das energias dentro do homem. É por isso que estamos fazendo todos esses testes com vocês. Pergunta para o Sr. Cash: por que é que o sofrimento e a dor trazem tanta sabedoria e então essa sabedoria não pode ser tirada de você? O Sr. Cash responde: porque primeiro você tem que entender o que é sofrimento e o que você chama de sofrimento. Aqui o Sr. Cash fala sobre aqueles no poder que entendem de números e tentam usá-los para manipular as coisas. Eles usam o conhecimento deles de datas e coisas para criar sofrimento para os outros. Eles entenderam parcialmente as informações sobre o tempo e o conhecimento de como brincar com isso. Eles fizeram isso com o famoso número 11 do 9, ou 11 de setembro. E por que 11 do 9? Quem escolheu esse dia? As pessoas estruturaram 11 do 9, ou 11 de setembro, e compreenderam o efeito disso na emoção e no controle do homem. As mesmas pessoas agora escolheram os dias 14 e 15 do 11. Tente compreender a transferência de energia e como ela muda a energia. Eles compreenderam como usar uma categoria de campos de energia e brincam com esses números e datas. Eles acreditam nisso e que isso trará a mudança que eles queriam ou precisavam. Eles estão tentando novamente algo que cai no dia 11, mas muda para 2 ou 3 dias. Será que vai acontecer? Será que vai mudar? Caso contrário, eles terão que esperar por outro ciclo que eles acham que será o certo. Você tem que compreender. Eles escolhem uma data de acordo com que eles leram para poder manipular as coisas, e é nisso que eles acreditam. Se não acontecer, então há outra data que eles definiram para isso. Há vários dias na última parte deste ano que correspondem ao que eles querem mudar. Eles querem mudar a energia do equilíbrio, o primeiro neste fim de semana. É o mesmo que eles fizeram com o 11 de setembro. Pergunta para o Sr. Cash: esses números e datas têm a ver com alinhamentos planetários? O Sr. Cash responde: não, não. Eles não trabalham dessa forma. Você não entende a energia com a qual eles estão trabalhando. Não funciona pelos planetas. Você tem que entender o quadro geral. O calendário judaico, ele é elaborado após o estudo de todos os calendários de outras religiões. Eles estudam todos os feriados e dias de luto dos cristãos, judeus, muçulmanos, hindus, africanos e todos os outros, e então inserem suas próprias datas nele. Eles não querem que a energia de outras religiões interfira em suas funções. Dessa forma, nenhuma outra energia afetará o que eles querem fazer. É assim que o governo judaico tem feito há séculos. Somente eles celebram-se em seus próprios dias. É por isso que eles se autodenominam os escolhidos. Eles foram escolhidos para ser a raça mais assassina deste planeta. Escolhidos para ser os piores deste planeta. Eles fizeram essas coisas para mostrar que são capazes. Só que este é o exemplo de usar o dia 6 de outubro para a guerra do Yom Kippur. Isso foi definido por eles porque eles queriam se livrar dos palestinos. Tudo foi feito com base na compreensão dessa fisicalidade do trabalho das energias. Foi um genocídio pelas forças israelenses. Pergunta para o Sr. Cash: os cristãos têm a segunda vinda de Cristo, os judeus o Messias e o Alcorão sobre o Mete. Todos eles têm a mesma história sobre si mesmos, e eu simplesmente não entendo o que está acontecendo no livro de Deus. Todos eles falam sobre guerras e as justificam, e as pessoas simplesmente aceitam isso. O Sr. Cash responde. Eles não precisam justificá-las. Eles usam a ganância para manipular o homem. Essas pessoas trabalham com a ganância do homem. Aqui o Sr. Cash fala novamente sobre por que os líderes permanecem no poder e por que eles fizeram tantas coisas erradas que ele tem medo agora de serem mortos quando deixarem o cargo. Ele conta também uma história sobre um presidente africano e o ciclo de corrupção e assassinatos. Há uma conspiração judaica na Ucrânia. A mesma coisa com o primeiro-ministro de Israel e agora com o primeiro-ministro do Reino Unido. Está no sangue matar e usar o dinheiro. Muito obrigado. Veremos se a filosofia deles funciona da maneira que eles pensam. Estamos esperando por outro ciclo, até que a filosofia se encaixe. A sessão de amanhã será incrível para ver como nós mudamos vocês e como nós entendemos sobre vocês. Fim do índice rápido do Workshop 606.